boa tarde, boa noite, pessoal do Areva, dependendo de quando vocês estiverem ouvindo esse podcast. Esse é mais um podcast do Areva, como você já deve ter percebido. O Freud não está apresentando hoje. Hoje sou eu, Rafael Rodrigues. Temos aí o Zenon. Eu, e o Freud não participa de assuntos inteligentes. O Shazam. Salve, salve, simpatia. Direto da Alemanha. No final desse podcast eu vou dar uma mijada na tumba do Hitler. O cara tá falando direto de Auschwitz. E o nosso membro esporádico, sazonal, Alex Matos. É que nem chuva. Ninguém gosta, mas todo mundo adora. E já que estamos falando de Shazam estar na Alemanha e de mijar o túmulo do Hitler, vamos apresentar o tema de hoje, Segunda Guerra Mundial. Tomara que a gente não tenha nenhum ouvinte neonazista, né? Senão escruta pra mim. Fudeu. Bom, nós torcemos sinceramente que a maioria dos nossos leitores sejam burros, nenhum seja formado em história. Sim. Provavelmente a gente vai cagar regra pra caralho. Vai. E vai falar um monte de merda, então a gente espera que as pessoas, os leitores não saibam o suficiente pra nos corrigir depois. E se souberem, que sejam compreensivos. O único historiador da mesa aqui, ele passava mais tempo tomando cerveja do que indo pras aulas, então... Se forem nos corrigir, tentem não dizer coisas como... Ah, vocês falaram merda, isso é óbvio. Simplesmente corrijam de forma educada, tá? Muito obrigado. Okay. Seja gentis com nós. Começamos então pelo começo, né? Tudo. Ah, meu Deus. Não, começa pelo final, como acabou a guerra... E vamos falar um pouquinho então sobre como é que começou toda essas altas confusões do barulho aí na Segunda Guerra. Pra explicar a Segunda Guerra Mundial, a gente vai ter que voltar um puta de um tempão, né? Mas eu não vou ficar enchendo muito saco, não. A gente fica falando de Primeira Guerra, a gente fica falando de imperialismo, não. Quem quiser procura no Google, tá? Funciona assim, né? A Primeira Guerra Mundial aconteceu e tal, e a Alemanha, como todo mundo sabe, tomou na tarraqueta. E aí o pessoal fez aquele tratado de Versalhes, né? Ou Versalhes? Não sei, nunca... Ah, Dani, você não sou daquele país mesmo, se for. Então, e aí fez esse tratado desses caras aí, desse lugarzinho esquisito, acho que é da Suíça, e os caras enfiaram o dedo na Alemanha, né? Judiaram mesmo. O que os caras fizeram com a Alemanha, né? Eles estipularam que um monte de território que a Alemanha tinha, a Alemanha era um puta de um paizão grande, né? Aí depois da Primeira Guerra Mundial, os caras podaram ele, arrancaram a Alsácia dos caras, né? Que era onde ficavam as maiores jazidas de carvão da Europa, né? Então, um puta de um lugar importante pra Alemanha. E os caras pegaram, arrancaram fora. A Alemanha também perdeu todas as colônias que eles tinham, né? Também ele perdeu o corredor polonês. O corredor polonês é importante por quê? Porque ele escoava a mercadoria pro oceano, né? Pro mar Báltico, acho. Ou eles não podiam escoar pra Polônia, então a Alemanha tomou na tarraqueta, né? A Alemanha também, ela se ferrou porque eles só podiam ter 100 mil soldados, só a proteção do território deles lá e coisas assim. A França e a Inglaterra, ela forçou, entre aspas, né? A Alemanha a produzir armas pra eles. Por quê? Porque a Alemanha, não sei se vocês sabem, tem uma jazida bacana de metal por lá, né? Então eles faziam as armas e mandava pra Inglaterra e mandava pra França. Ou seja, foi simplesmente o quê? Botaram uma coleira na Alemanha e foderam com eles de verde e amarelo. Só que os caras conheceram umas cagadinhas com a Alemanha. Primeira cagada, eles falaram, vocês só podem ter 100 mil soldados. Ok, só que eles não desmantelaram o alto comando do exército. Ou seja, os generais, os coronel, aquela galera toda lá, ficou intacto, manja. E esse lance deles fazerem as armas... Alemão não é burro, né? Os alemães mandavam 5 mil armas pra galera e ficava com 1.000 pra eles. E declarava lá naquela coisa, superfaturava a obra, como o brasileiro faz, né? Então a Alemanha começou a se armar por debaixo dos panos também com a própria produção de armas. Ah, outra coisa que os caras foderam com a Alemanha, né? É que eles tiveram que pagar uma multa bem grande por ter feito a Primeira Guerra Mundial. Então, cara, a Alemanha quebrou, velho. Tá? Quebrou, já era. Aí se você lembrar da guerra da crise, da queda da Bolsa lá de 1929, que fodeu com o mundo inteiro, fodeu mais ainda com a Alemanha. Então os caras estavam na merda, tá? Literalmente na merda. E aí você imagina, né? O povão desempregado... Aquela merda toda acontecendo, não pode ter exército, a gente perdeu território, perdeu. Não, a economia não tava se recuperando. A própria política da Alemanha tava abalada, né? Presidente passou. Totalmente. Sair, a moral dos caras tava baixa, manja. Os pessoal falaram pra Alemanha, fica de quatro e não reclama que você tá de costas, sabe? O negócio tava feio mesmo, tá? Imagina um país, cara, que não tem emprego. Aí os caras começam a botar a culpa em quem? Botar a culpa nos estrangeiros. Pô, a gente tá na merda por causa dos estrangeiros. E daí, foi um pulinho. pro partido nazista unir isso ao útil e agradável. Botou a culpa de toda a merda que acontecia no estrangeiro. No estrangeiro e nos judeus, né? Que não deixa de ser um estrangeiro. Sim, exatamente. Quem tinha dinheiro na Alemanha naquela época? Judeu, tá? Quem não dava um centavo pro governo? Um judeu. Judeu. E aí, unindo o fato que aquele pintor lazarento lá, o austríaco Zé Ruela lá, o cara era bom de papo, tá? O baixinho era bom pra caralho de papo. O cara conseguia convencer qualquer um a fazer qualquer coisa por ele, tá? E o cara veio com esses papos. Ele já não curtia muito os judeus, né? Porque vem de uma família ali meio barra pesada, que não curtia muito o judeu. E ele começou a convencer o pessoal que a merda que tava acontecendo, e começou a mexer os pauzinhos dele e tal. O partido nazista dele lá, ó, os nazis, eles conseguiram ganhar a maioria lá, acho que uns 40%, 44%, não lembro muito bem, eu não tava lá. E tomou o poder. E os caras, o que que fizeram? Fizeram uma puta de um governo foda. Eles reestruturaram a educação, reestruturaram a saúde. Ou seja, o país melhorou pra caramba com os nazis. Então, o Hitler aproveitou e começou a fazer aqueles discursos, sabe, nacionalista, mas exageradão mesmo. Nós somos o melhor país do mundo. Nós é foda, nós é louro, nós tem olho azul. E também, agravando aquele simbolismo dele. Ele colocava aqueles simbolismos em cima da nacionalidade e tudo mais. E a galerinha começou a sofrer essa lavagem cerebral. Aí que acontece? Ele começou a juntar aquelas armas por fora, né? Conseguiu um dinheirinho dos Estados Unidos. Por que que ele conseguiu um dinheirinho dos Estados Unidos? Porque ele deu uma migué e falou que ele tava combatendo os comunistas na Alemanha. Realmente era verdade, ele não gostava de comunista tanto quanto ele não gostava de judeu. Os Estados Unidos, bonzinho, fofo e maravilhoso, mandou uma graninha pra eles. E eles saíram da merda com essa grana que os Estados Unidos mandou pra combater os comunistas. Ajuda de custo, né? E aí, com essa ajuda de custo, eles começaram a discretamente invadir alguns territóriozinhos, né? Invade aqui, invade ali. Ô, galera, a gente não tá aqui não, não presta atenção na gente não. A gente é um paizinho pequenininho e tal. Deu um golpezinho na Baviera, né? Chegou lá na Áustria, anexou a Áustria com a Alemanha. Tinha um território alemão que chamava Renânia. Ele remilitarizou aquele pedaço da Alemanha, que era aquela parte que você falou que não podia ter o exército, né? Aham. Uhum. Ele remilitarizou essa parte, anexou a Áustria, incorporou os Sudetos e destruiu a Tchecoslováquia. Já começou assim, sim, já. Sim, não, mas isso tudo discreto. Por que que a França e a Inglaterra, as grandes potências da época, deixaram passar esse negócio? Lembra, vocês acabaram de sair de uma guerra, a responsável foi a Alemanha. Aí a Alemanha começa a anexar territórios. Por que que a França e a Inglaterra não fizeram nada? Porque elas cagavam de medo da Rússia. Lembrando que a Rússia, nessa época, já tinha feito aquela revolução russa lá, já tinha virado comunista punk, entendeu? O Stalin já era o diabo naquela época, então o pessoal tava tudo preocupado com a Rússia. E aí acontece, quando ficaram preocupados com a Rússia, não viu a Alemanha fazendo merda. Aí o que que ela fez? Devagarzinho, ela invadiu a Polônia. A hora que invadiu a Polônia, o trem ferveu. Falou, eita. Ah, aí botou a mão no olho dos caras, né? Aí fudeu, cara. Não, a Polônia não, né, velho? Puta, a Polônia não, né, cara? E aí os caras já começaram a ficar preocupados com a Polônia. Falou, agora chega, esse cara já passou dos limites, né? Vamos pegar ele. Aí o que a Alemanha faz? Se une com o Japão e a Itália e faz um acordo de não agressão com a Rússia, prometendo só atacar do lado que não tinha a Rússia. Eu não sei pra que lado fica essa porra, acho que é o Oeste. Só atacar pelo Oeste. A Rússia, que na época era a União Soviética, ocupava tipo 80% da Europa, né? Isso. Então a gente ataca pro lado que vocês não estão, tá, galera? Então, aí eles atacaram do lado que eles não estão, então eles dominaram Bélgica, Holanda, né? E França. Isso em 8 semanas. Tá? Isso foi mais ou menos por 1939, isso, hein? Não, 1940. Só que aí quando ele avançou pra Polônia, já que a Polônia era território visado pelos ingleses e os franceses, aí os caras falaram, opa, peraí. Pra você escoar a mercadoria bacana da Europa, você vai pela Iugoslávia. Polônia, cacete. Corredor polonês, não sei se vocês já leram em livros de história, alguma coisa assim, mas ele é sempre invadido, cara. Pra mim o corredor polonês era aquele corredor que você passava assim, negado, e ficava te dando porrada, manja. Então, teoricamente é isso mesmo, mas cara, todo mundo invadiu, os sírios invadiram, Roma invadiu, todo mundo invadiu Polônia. Acho que é por isso que chamamos corredor polonês, né? Você passa lá, só bala vindo pra sua reta. Só. Tinha até uma piadinha na PUC lá quando eu fiz história, que os caras falavam assim, ó, vamos começar uma guerra? O que que a gente faz primeiro? A gente invade a Polônia. Uma guerra não é uma guerra sem invadir a Polônia. Aí, cara, o mundo inteiro já se tocou que os alemão tava foda, né? Os alemão que não é... tava atacando o lado oeste lá, pra ficar longe da Rússia, e de repente os caras falaram assim, ó, agora a gente é foda e mora longe, né? Viraram pro lado leste e falou, ó, Rússia, você tá fudido. fodido agora, a gente tá quebrando o tratado com vocês, seus vacilão. A União Soviética entrou no conflito, aí foi a zona que a gente conhece como Guerra Mundial, né? Oficialmente, nós tivemos a Rússia se aliando a Estados Unidos e... Não, Estados Unidos muito depois, calma aí. Estados Unidos entrou na guerra em 41, né? Então, na verdade, eles se uniram à Inglaterra. O que incentivou os Estados Unidos a entrar na guerra foi o ataque a Pearl Harbor. Não, na verdade a gente pode discutir isso. Foi o cacete que foi isso. É o seguinte, ó. A Rússia gente aprende nos livros de história, sim, né? Foda-se, não foi isso. O que foi o seguinte, presta atenção. É uma coisa bem lógica. Quem que era o maior exército da época, numa certa época da Segunda Guerra Mundial? A Rússia. O Hitler, ele tomou na Trozoba porque ele queria dar uma de Napoleão e invadiu a Rússia, né? E lá o inverno dos caras é foda. Igualzinho Napoleão, ele se fudeu com a Rússia. A gente até brinca. É, excesso de confiança foi o Napoleão querer invadir a Rússia. Megalomania foi o Hitler tentar a mesma coisa sabendo que o outro falhou do mesmo jeito. Então a Rússia tava arriscada de ganhar a guerra sozinha. Não tô brincando, é sério. Tava arriscado de ganhar a guerra sozinho. Então os Estados Unidos pensou, porra, esses filhos da puta é comunista. Se a gente deixar esses corno, é capaz deles ganhar os aliados e a Europa inteira virar comunista depois. Então vamos dar um jeito de entrar nessa porra dessa guerra. Então Pearl Harbor foi uma desculpa. Válida, eu diria. Válida. Não tô dizendo que não é válida. Muitos países se juntaram nessa guerra. E tipo, do lado dos aliados, os países participantes da quando teve a Primeira Guerra Mundial, que tinha a Tríplice Entente, foram praticamente os mesmos. Tinha a Polônia, que se juntou ao Reino Unido, a França, a Austrália, Nova Zelândia, esses outros países que eram comandados assim pelos ingleses, né? Pelo Reino Unido. Aí depois da invasão da Noruega e da Dinamarca, a Noruega se anexou também aos aliados. Aí depois, em 1940, teve chamada a Guerra da Mentira, ou Guerra de Mentira, que aí já anexaram outros países da Europa, como a Bélgica, Luxemburgo, a Grécia, a Iugoslávia e a União Soviética também, que se juntou. Aí teve, em 1941, teve o ataque a Pearl Harbor. Cara, uma caralhada de país se juntou da América Central. Veio o Panamá, Costa Rica, República Dominicana, todos esses países, assim, junto com a Coreia e com a Tchecoslováquia. Em resumo, quando a guerra começou, basicamente já se tinha meio que formado as panelinhas. Apesar de que outros foram indo com o tempo se juntando, mas já tinha meio que formado as panelinhas. Tipo, os nazistas, ou no caso a Alemanha, queria conquistar território pra caralho, se achava os melhores do mundo, e a Rússia se sentia ameaçada. Isso. Então, não é que a Alemanha queria conquistar o mundo, queria ser os mais bambam, que eles não tinham escolha, não tinha jeito, eles tinham que expandir o território. Muita gente acredita que quem causou a Segunda Guerra Mundial foi a Alemanha. Mentira, quem causou foi os filhos da puta da França e Inglaterra, que taxaram e foderam completamente com o país. No início da guerra, até 1945, mais ou menos, depois do dia D, os aliados já tinham mais de 54 países aliados a eles. A Itália é bem fácil de entender porque que eles entraram na brincadeira toda. Mussolini era meio incompetente, né? Não sei se vocês sabiam disso, já ouviu falar desses boatos. O reizinho de lá, né, tava uns rompante muito louco lá, aí ele nomeou Mussolini e a Itália na época, ele tava meio putinha também com essa divisão que foi feita durante a Primeira Guerra Mundial, porque prometeram terras pros italianos e os caras não cumpriu e começou a tratar os italianos como moleque. Aí os caras não gostou muito desse negócio não. E aí quando o Mussolini tomou o poder, ele tratou de se aliar rapidinho pra quem ele achava que tava certo, né, que era o caso do Hitler. E o Japão entrou porque o Japão é foda, só por isso. Sou foda! Então, mas é engraçado a desvantagem, né? Porque assim, enquanto os países aliados tinham um total de 54 países, os de eixo tinham um total de 14 países. E desses 14, cara, tinha alguns que eram, tipo, significantes pra guerra. Tipo, a Tailândia ia ter o quê? Um exército que lutava Muay Thai com os caras. É, aqui mas... tinha exército, né, na época. É, não, Albânia, Manchuco. Mas posso falar um negócio? A Alemanha segurava qualquer um ali, viu? O exército deles era extremamente disciplinado, extremamente bem equipado, tá? E os caras eram foda. Eles seguravam as cagadas do Mussolini. Mussolini é um cagão. Eles seguravam o Mussolini e seguravam toda a galera. Eles não precisavam ter preocupação muito com o japonês. O japonês é foda. Mas o resto, cara, a Alemanha tinha que segurar todo mundo. Ele tinha que desviar os ataques dele pra poder salvar as merdas que o Mussolini fazia. O japonês que não resolvia na conversa, resolvia na espada, né? É isso aí, mano. Você roubou os segredos mais elevados das artes marciais de Wudang, mas após 10 anos de treinamento, seus movimentos ainda são completamente grosseiros e indisciplinados. E Yoshi vai morrer sob a espada de Wudang! também a Alemanha, ela tinha uma forma, como você falou, de disciplina muito forte com os soldados, cara. Falavam até que eles colocavam, tipo, mensagens subliminares nos filmes, né, que eles exibiam, né, tipo, escrotizando os judeus, as raças inferiores, mas botando, tipo, uma puta pressão, assim, por exemplo, você tem que se matar pra salvar o seu amigo, tal, e... É pra fidelizar os caras mesmo, pra garantir que os caras iam levar um tiro na cabeça do que... Ia preferir isso do que outra coisa, entendeu? Sai, Igreja! Sai, sai, passada! Vamos falar um pouquinho, então, sobre o Hitler. Não sei se o Zé sabe dizer alguma coisa sobre de onde ele veio, cara, como é que ele surgiu, como é que ele chegou, onde ele chegou. Primeiro que esse puto nem alemão era. O viado nasceu na Áustria, fazia parte do Império Austro-Húngaro, que é esse nome. Ele só foi se tornar cidadão alemão em 1932, cara. Então, seria a mesma coisa, tipo, Barack Obama, que veio do Quênia, querer escrotizar o pessoal latino que vive nos Estados Unidos, manja. Uhum. Porque tá tomando emprego dos caras lá e tá tomando dinheiro deles. Não faz sentido o que ele queria. Tipo, ah, nós somos os superiores, loiros de olho azul, e ele era um nanico de cabelo castanho austríaco, sendo que ele mesmo queria dominar os austríacos, entendeu? Então, mas esse lance de ser austríaco não conta nada, porque o império que você acabou de falar, ele virou Alemanha. A Áustria e a Alemanha, eles se consideram cidadãos alemão. E na época da infância do Hitler, aquela coisa toda lá, a Áustria é simplesmente como se fosse na região de Campinas aqui, Sumaré, sabe? Ou Paulínia, que conta mesmo é Campinas. E em São Paulo, por exemplo, seria o ABC Paulista, que conta mesmo é a Grande São Paulo. No Rio seria Niterói, entendeu? Todo mundo se considera carioca. Alô? Não, mas eram países à parte, né? Eles tinham o seu governo, sua forma de governo. Outra coisa também é que o Hitler, ele foi soldado na Primeira Guerra Mundial, né, em 1918. Ele foi vítima de um ataque de gás mostarda. Sabe quem que era o que fez essa bomba mostarda? Gás mostarda? Era Bayer. Ah, se é Bayer é bom, né, cara? Então. Não foi não, não matou o cara. Falhou. Engraçado, curioso também, é que enquanto o Hitler estava do lado da Alemanha na Primeira Guerra Mundial, sabe quem que estava do lado da Inglaterra? Ah? Tolkien. Uma coisa que eu sei é que ele... Eu não sei se isso fazia parte da personalidade dele, mas eu sei, depois que ele já era um líder e tal, que ele meio que gostava de ou mexer com ocultismo e tal, né? Tanto que essa questão de raça ariana, ele tirou de um livro bem antigo, né? Na verdade, esse negócio do misticismo do Hitler, ele é muito influenciado pelo Himmler. O Himmler, que era um dos homens de confiança dele, o Heinrich Himmler. Uhum. Ele que era ligado a esse negócio de ocultismo, de simbologias e tal. O Hitler, na verdade, ele era mais um líder, né? Ele era o cara que falava, ele era o cara que articulado, o cara que manipulava as pessoas a favor dele. Então ele chegava assim, por exemplo, ele, num bar, onde estava todo mundo bêbado e discutindo os assuntos políticos e como a Alemanha estava desgraçada, ele era aquele cara que levantava e falava assim, não, mas nós somos superiores, né? A gente vai conseguir passar por cima disso aí, não sei o quê. Isso aí ele incorporando gente, aí ele começou a ter atenção de líderes políticos da Alemanha, que queriam saber das ideologias dele. Isso aí foi fazendo ele crescer, até o momento em que o presidente da Alemanha renunciou, e por causa da popularidade do Hitler, dos seus discursos e da forma como ele comandava a situação, ele chegou ao governo da Alemanha. Então, ele era um cara carismático, né? Oh, você tá aqui? Ele chegou pra dar essa informação capciosa, né? Ele era um cara carismático. Oh, que susto, velho. Eu sou o Casa Grande do podcast. Só entra pra falar merda só. Cara, eu tenho uma informação bem relevante sobre a Bayer. Ela foi a primeira, né, a responsável assim, sintetizar a heroína, cara, também. Foi meio que um acidente de laboratório, sintetizaram, provaram e começaram a vender. Sai, Igreja! Sai, sai, passada! Voltando ao Hitler, ele também dizia que a Alemanha, aliás, a raça ariana era o povo escolhido por Deus, né? Isso era uma coisa que ele pregava nos discursos dele. Isso vem dos hindus. Não sei se vocês já estudaram sobre isso, eu estudei pra mestrar uma campanha de RPG, mas não vem ao caso. Os hinduísmos que tinha esse lance do zarianismo, por quê? Vem da vocês manjam Atlântida, aquela coisa de Lemúria. Que tinha um continente de Mu, né? Tinha os povos de Mu, aquela coisa toda, e o continente foi pro saco porque dizem que usaram magia negro, o negócio afundou, tá? Atlântida vem depois. Então, o que acontece? Parece que esses povos, essa lenda, migrou direto pros hindus ali. Então eles acreditavam no zarianismo, que são os descendentes de Mu, de Lemúria. Mu! Mu! Mu! Então esse alienismo, se você procurar na internet, você vai encontrar que o símbolo deles é a suástica. Mas ele, a suástica não significava essa merda que ele de nazismo. O Hitler simplesmente pegou esses caras, os arianos lá dos hindus, e perverteu o símbolo de tal modo que agora virou o símbolo do capeta, né? Aproveitando uma, que tu falou disso, falando uma curiosidade bem rapidinho. Não sei se vocês já ouviram falar de um livro chamado Os Exilados da Capela. Oh. Isso é um livro que, na verdade, é um dos livros cânones do Espiritismo. E ele justamente fala sobre isso. Discorre bastante sobre como a raça ariana é superior e coisa assim. Só como curiosidade, eu não estou julgando nenhuma religião, nem já nada. Que você tá, já que eu tocou no assunto, então rapidinho, tá? É que, de acordo com a Madame Bovary, eu não vou lembrar o nome da mulher agora. Madame Bovary. Existem estágios da humanidade. O primeiro estágio, o segundo, o terceiro. E o arianismo, se eu não me engano, é a raça que está no terceiro, no quarto estágio, que era superior às outras raças existentes. Que eram os caras mais branquinhos, eles falam. Eram brancos, bem bonitões, aquela coisa toda. E o Hitler pegou o trabalho dessa mulher e transformou tudo no nazismo em cima da base dela, viu? Então o nazismo foi na base dessa mulher. Exatamente isso que eu queria entrar, mas eu não sabia exatamente sobre essa questão dessa mulher. Eu sabia que ele tinha se baseado em algumas doutrinas que tinham que alguém tinha inventado lá, mas não sabia. 99% dessa mulher, né? Se você ler o trabalho dela, eu li. Cara, o trabalho dela parece muito o nazismo, mas lembra demais, sabe? Ela chegou a declarar que ela não tinha nada a ver com os nazistas, entende? De medo. Sai, querida! Sai, safada! E o Brasil, gente, na guerra? Inicialmente eles declararam. A gente declarou a neutralidade, né? A gente não queria se meter. Na verdade é o seguinte: o Vargas, né? Ele tinha uma certa dúvida pra que lado ele ia ficar. Porque ele digamos assim, ele tinha uma certa afinidade com os governos do Mussolini e do Hitler, né? Ele era meio simpatizante do comunismo, né? Comunismo não. Ele era do mesmo esqueminha do... Ele gostava do esquema da ditadura, né? Então, ele gostava desse lance, manja. Então ele se identificava muito. Nacionalista, que é a palavra, né? Poder centralizado numa pessoa só. Ele curtia esse lance de mandar nas coisas, né? E ele gostava das ideias dos alemães. Curtia a ideia dos italianos. E, pô, ele tava bem inclinado a entrar pro lado dos caras, né? Aí, o que ele fez? Espertão. Os Estados Unidos deu um ultimato pro pessoal da América do Sul. Vocês entram, ó, o bicho vai pegar pro lado de vocês. Aí o Brasil falou, ó, a gente tá precisando de uma metalúrgica aqui no Brasil, tal, tá? A gente não tem tecnologia, vocês podiam dar tecnologia pra gente, né? Bem dizer, naquela época, grosso modo, fornecer uma tecnologia de metalúrgica é fornecer uma bomba atômica nos dias de hoje, entendeu? A tecnologia pra fazer uma bomba atômica. Porque metalúrgica, você refina metalurgia, o cacete é quarto, não lembro o termo, você refina o minério de ferro e faz o quê? Com o minério de ferro? Armas, sacou? Uhum. Fazendo armas, você tem um exército bem preparado. Tendo um exército preparado, você podia fazer o que você quisesse. A mesma coisa que a Alemanha estava fazendo lá em cima. Então, o que acontece? Eles queriam essa tecnologia. Aí os Estados Unidos falaram, mas nem fodendo que eu vou dar essa porra pra vocês, né? Aí o Vargas, espertão, falou assim, ó, seguinte, o Hitler falou que fornece pra nós, sabe? Imediatamente os caras, beleza, onde vocês querem montar essa bosta? Aí saiu as empresas que o Fernando Henrique enfiou no toba. Não precisa nem citar quais, né? E aí o Brasil enviou os pracinhas, acho que, não lembro quantos mil que ele mandou pra lá. Bom, então, aí mandou aquela galera lá pra Itália, entendeu? Alguns historiadores falam que foi só pra fazer média, porque ele não deu um equipamento bacana pros caras, não tinha dado um treinamento bacana, então os caras foram na merda, literalmente, pra lá, né? Tinha um rapaz que fazia história comigo, que ele entrevistou alguns velhinhos que eram os pracinhas que participaram dessas merda todas. Os caras é tudo traumatizado com a guerra, não porque a guerra em si é horrível, né? Mas os caras é tudo traumatizado justamente por perder amigo, porque o cara não tinha uma bota, aí gangrenou numa perna, o cara morre de, sabe, hipotermia. O cara escuta rojão, se esconde embaixo da cama, né? E disse que foi sangrento pra caramba. Os caras que ele entrevistou, eu não gostava de contar sobre a guerra. Eu também não ia gostar, né? Mas o Brasil entrou mais por causa dessa tecnologia pra refinar o minério de ferro. Até um fato que todo mundo que era feito prisioneiro lá, tipo, do eixo, os caras temiam brasileiro, meu. Tinham muito medo de cair na mão de brasileiro, sabe por quê? Você vai falar da guerra das toninhas? Não, cara. O Brasil era um bando de pederastas, mano. Pegava aqueles alemão, tudo bonitinho, loirinho, meu. Fazia o brioco deles. Senta pua. Ah, sem dó, meu. É que falava que tinha brasileiro no front, mas os caras tremiam. Tem uma história que conta assim, né? O brasileiro tava passando fome, né? Os caras entravam no acampamento inglês e roubavam tudo. Tarrafão no acampamento dos caras pra comer. Tem jeito, né? É uma coisa cultural. Os caras topavam com o brasileiro no meio da campanha. Pera aí, esse rifle não é meu? Não é não. Mas tem minhas iniciais, ele não é não. O cara olhava NJ, né? Tipo, olhava assim, NJ, é o Nivaldo Júnior, sou eu, cara. Tem um outro episódio também que os alemães estavam fugindo da galera do... Tava perseguindo eles lá na Itália e tal, né? Aí eles descendo um rio assim, e o comandante brasileiro, ele cercou o rio por baixo, né? Então quando os caras viraram a curva do rio, encontrou a tropa dos brasileiros, né? Tudo apontando arma pros caras, né? Aí os alemães ficou tão assustados de ver brasileiro, mas tão assustados, não porque brasileiro é foda, não porque tem essa história de pederastia, é porque ele esperava australiano, esperava argentino, esperava qualquer merda, mas brasileiro nunca. Ele chegou até a perguntar pro brasileiro, o que vocês estão fazendo aqui, velho? Tá, mas então o Brasil, no fim das contas, acabou ficando do lado dos aliados. Burro foram os brasileiros de não usar os argentinos como fronte de batalha, né? Porque, não, o mais legal seria ter chegado pra eles e dizer assim, vocês podem fazer o que quiser, vocês podem até bombardear nossa capital se vocês quiserem. Porque o pessoal ia bombardear Buenos Aires achando que era Brasil. Manja a animação do South Park, que o fronte de batalha dos americanos eram os canadenses? Da Marinha e eu tenho certeza, não são aviões da Marinha. Parecem japoneses. Droga, eu nem sabia que eles estavam zangados com a gente. Danny, me leva logo para um avião. Com ataque dos Japa lá, ao porto de Pearl Harbor, porto americano, que ficava no Havaí. E os Estados Unidos, na época, eles não estavam muito envolvidos na guerra ainda, né? Que pegava mais eram os ingleses e tal, o Reino Unido. Mas aí, esse ataque dos japoneses danificou 11 navios, os caras perderam quase 200 aviões e matou 2.403 militares, fora mais 68 civis. Só que o alvo do principal dos japoneses eram 3 porta-aviões da frota do Pacífico que não estavam no porto naquele dia. Então não adiantou muito, né? E nem os depósitos de combustível e outras instalações importantes. Na verdade o lance foi o seguinte, isso aí não é historiador, não é... Eu li alguns livros, né? Mas isso é eu, Alex, que tô falando, tá? Ó, é muito estranho esse ataque a Pearl Harbor, por quê? Os japoneses, eles estavam expandindo realmente o território deles, invadiram a Manchúria, tava funhanhando o território chinês, entendeu? Acho que tinha dominado uns 40% do território chinês já, então os caras já estavam bem no negócio. E eles precisavam pegar a hegemonia do Atlântico, né? Atlântico, não? Pacífico. Pacífico, isso. Pacífico. E os Estados Unidos, a opinião pública era não se envolver na guerra, não é problema nosso, tá acontecendo na Europa, tá acontecendo, eles que se virem por lá, entendeu? Então, todo mundo dos Estados Unidos, assim, o povão, repórter, o caralho A4, todo mundo que vota, vamos pôr assim, não queria a guerra, queria se permanecer neutro, ficar na dele. E os governantes já tava ciente que seria inevitável entrar e seria lucrativo a guerra em si. Porque seria no território do inimigo, então não teria destruição no próprio território. Então o que acontece? As má línguas, eu não tenho fonte para citar aqui, mas a má língua diz que eles sabiam que os japoneses iam atacar Pearl Harbor porque eles tinham um plano de minar a resistência dos americanos para intimidar mesmo, né? Então eles iam fazer Pearl Harbor e outros alvos. Eles sem querer querendo esqueceram de avisar pro pessoal de Pearl Harbor, mas tiraram os navios, tiraram as coisas importantes do lugar antes do ataque. E deixaram atacar. Por quê? Porque isso vira a opinião pública, tá? E com isso eles conseguiram o aval pra poder entrar na guerra. Ô, galera, agora a gente tem que vingar o pessoal que morreu em Pearl Harbor. Isso ficou uma sacanagem que fizeram, olha. Uma traição, a gente não tava fazendo nada contra os caras, né? Foi um ataque meio burro do Japão, porque junto com os Estados Unidos, daí entrou todos os países da América Central, da América do Sul. Não, na verdade, América Central, América do Sul foi outro assunto. Para de desmentir. Eu, seu viado. O que eu posso fazer, mano? Eu tô aqui pra isso. Na verdade, não foi um ataque burro, foi um ataque normal. entendeu? Eles tinham que fazer isso. O Japão tinha que fazer isso, que ele estava sendo ameaçado. América do Sul, a galerinha, assim, a desculpa foi do Brasil, a gente já falou. Mas a desculpa oficial do Brasil foi o seguinte. Você sabe que Napoleão, ele fez um lance muito louco, assim, na guerra, que foi cercar a Inglaterra, né? Fazer um cerco contra, marítimo contra a Inglaterra. E eles passavam a afundar barcos que passavam levando alimento pra Inglaterra e o caralho a quatro. Então eles cercaram o comércio inglês e fizeram o embargo, né? E funcionou razoavelmente pro Napoleão. O Hitler tentou fazer a mesma coisa, porque assim, no mar, a Inglaterra, digamos assim, tem um pau de 32 centímetros, entendeu? Não dá pra ganhar dela, na Segunda Guerra Mundial. Então o Hitler botou a galerinha num submarino e ficava afundando as embarcações que chegavam lá perto. Aí chegou num ponto que o negócio tava tão tenso, mas tão tenso, que eles começaram a afundar qualquer coisa que passasse na frente deles. E aí começou a afundar navio brasileiro, argentino, entendeu? E aí provocou essas nações como uma desculpa pra eles entrarem na guerra. E tanto que isso foi tardio, tava quase acabando. O Brasil entrou em 1943. Isso, já era irrelevante. Ó, desculpa quem tem parente aí que foi pra cima, mas a ida do Brasil pra guerra foi irrelevante. Porque eles combateram na Itália. A Itália foi um dos países que mais deu trabalho pro Hitler. O Hitler tinha que constantemente deslocar tropas pra ajudar os italianos, porque o italiano era tudo vacilão. Na África, os caras tiveram que fazer o Africa Corps pra poder ajudar o Mussolini, porque o Mussolini tava fazendo cagada. Aí, na própria Itália, os caras começaram a tentar depor o Mussolini dentro do próprio poder dele, né? E o Brasil entrou nessa fase que a Itália já estava praticamente, sabe, ninguém já contava ela como um inimigo real. O Brasil, ele entrou literalmente no meio, né? Ele entrou, minto, não foi em 43, foi em 42. Mas quando que acabou a guerra? Foi em 45, não foi? 45, O Big Bang da Boom. Meio, você sabe? Ah, vou saber, mano. Meio não é importante. Não, tá, porque a Argentina entrou na guerra no dia 25 de março de 45. Também, né? Foi lá só pra conferir a cagada só. Não, na verdade, assim, cada um teve o seu motivo, né? Mas a Argentina, eu acredito que entrou só pra dar aquela miguel, a gente já tá do seu lado, dividiu alguma coisa com a gente. Não deu certo. E aí chega lá, tipo, já acabou a guerra. Ah, pois é, agora que a gente resolveu o fim, já tava tão empolgado. Ah, mas tudo bem, né? A gente tá do lado de vocês de qualquer maneira. Depois a gente grava um podcast junto, fica tudo certo. Os caras falaram, né? Não, beleza, a gente vai ajudar vocês, os argentinos, mas em compensação, onde o presidente mora vai ter que ser cor de rosa, cara. Mas, então, o argentino, como o Brasil, também curtia o lance das ideias do Hitler, viu? Você sabe o que foi mais legal? Teve uma Copa do Mundo durante a Segunda Guerra Mundial, né? Inclusive, Copa do Mundo e Olimpíada durante a Segunda Guerra. A Olimpíada não foi quase ninguém. E pior, o Hitler foi assistir um dos jogos no qual a Alemanha foi eliminada com um gol de um jogador negro. Não, e ele, e se eu não me engano, durante as Olimpíadas, que também acho que foram na Alemanha, uma coisa assim, ele se recusou a entregar a medalha para um atleta negro que ganhou, acho que corrida de 100 metros rasos, alguma coisa assim. Ele pegou e saiu, ele assistiu, quando o cara ganhou, ele pegou e saiu. Já que a gente tá falando de negro aqui, racismo, cacete, vamos emendar com a origem do... Origem não, as bases desse lance racista que tinha os nazistas? Vamos deixar claro, né, pro pessoal que talvez não conheça tanto dessa questão de Segunda Guerra, que apesar do contexto racista, dessa questão da raça ariana, os nazistas, eles iam muito além de ir contra negros e judeus, né? Na verdade, eles iam contra o que eles consideravam raças inferiores. Isso incluía também pessoas que, mesmo que fossem arianas, não tivessem aptas a gerar um filho melhor. Então, por exemplo, pessoas com deficiências, pessoas velhas, uma série de outros pequenos problemas, vamos dizer assim, que eles consideravam, também era alvo do preconceito nazista, né? A base deles que eles foram buscar do arianismo é o seguinte. Quem que eram os arianos, né? Segundo aquela Helena Blavatsky, né? Olha, agora você falou o nome dela inteiro. Agora nós falamos certo, né? Porque a gente falou Bovary. Nada a ver, um filme de 49. E essa mulher, né? Ela escreveu um livro aí chamado A Doutrina Secreta, né? Que ela é o famoso livro aí que ela classifica as raças raiz, né? Então ela fala que a humanidade, ela tem as cinco raças raiz, né? Que se desenvolveram paralelamente e o cara era quatro. Uma dessas raças raiz são os arianos, né? Que se desenvolveu há 1 milhão de anos atrás, tal, na Atlântida, tal, e vivia tecnologicamente bem desenvolvido. Que é basicamente o que fala naquele livro que eu comentei, Os Exilados da Capela. Então acontece, né? Como é que afundou a Atlântida, tá? Atlântida afundou porque os não evoluídos, do continente, né? Fizeram umas macumbas muito loucas, tá? Uns irigidums muito loucos. E por isso aconteceu o cataclisma e foi todo mundo pro saco. E os arianos foram espalhados pelo planeta. Os arianos mais desenvolvidos, eles correram pra Hiperbórea. O que, que é Hiperbórea? Hiperbórea a gente pode chutar assim uma coisa assim mais viking, mais escandinava, sabe? Os caras mais loirão, assim, mais saradão. Inclusive essa mulher, ela fala que os arianos eram brancos, olhinhos azuis, aquela coisinha toda, tá? A base mesmo do nazismo. Não é só ela que fala sobre isso. Então, a base do nazismo, ele vem dessa coisa. Hiperbórea, Shambhala, aquelas sociedades, assim, aqueles mitos dos povos que desapareceram, né? Quem que eram os culpados por ter afundado a Atlântida, acabado com a grande civilização humana? Foi o judeu. A raça inferior que acabou com tudo foi o judeu. Entendeu? Fodeu com tudo, foi o judeu. Que por acaso, mas sem nenhuma referência, mas é o povo que tá tomando o nosso dinheiro e o nosso emprego. Exatamente, entendeu? Então eles uniram o útil ao agradável. O povo tava muito, com a moral muito baixa, tinha que ter alguém pra culpar. Aí eles culparam os não desenvolvidos e fizeram aquela propaganda nacionalista que os arianos eram a raça escolhida pra ser os mais fodões. Inclusive uma área aí que o Rafael vai adorar, seguinte, a maioria dos nazistas não curtia muito o cristianismo não, viu? Aliás, eles eram considerados pagão pelo resto do mundo. Por quê? Porque eles acreditavam que a igreja, a instituição da igreja, o Calhar 4, minava o desenvolvimento do ser humano. Né, seu Rafael? Tá adorando essa lasanha. É, apesar de que o Hitler se utilizou bastante do contexto cristão pra pegar os alemães cristãos, né? Mas o Himmler, por exemplo, ele já queria trazer de volta os deuses escandinavos, né? A sociedade teutônica lá queria trazer o Thor, o Odin, entendeu? Tudo de volta. Nossa, o Himmler hoje em dia ia dar mortal carpado com o filme do Thor, né? Você ousa ameaçar a mim, Thor, com uma arma tão insignificante? Ah! Que foi? Ele tava me assustando. Digamos assim que no filme do Capitão América, os inimigos, assim, se fosse no universo Marvel, o Thor estaria ali no meio. Inclusive nos quadrinhos o Thor aparece no lado dos nazistas. Não sei se você sabe dessa, Rafael. Não, não. Ele tem uma história antiga do Capitão América que o Thor combate o grupo do Capitão América. Ah, ele tá do lado dos nazistas. Ele é invocado pelo Hitler. Inclusive ele formou diversas raças, assim, diversas sociedades, digamos assim, místicas. Porque os caras gostavam muito desse negócio de misticismo lá nos nazistas, né? Não vou lembrar de cabeça o nome das coisas, que é bem dificinho, né? Eu só lembro da sociedade Vril. Vril também era conhecido o povo que morava na Atlântida, tá? Então, o que que esses caras faziam? Eles tinham que procurar, eles faziam expedições, essa sociedade fazia expedições pra provar que os arianos eram super-homens, entendeu? Então, eles iam lá nos hindus, contatavam os hindus e via se eles tinham segredo pra transformar os arianos em super-homens novamente. Eles entraram até em contato com aquela sociedade japonesa, o Dragão Verde, né? Que os caras eram considerados zens e tinham o segredo dessa desenvoltura do ser humano. Então eles queriam realmente fazer uma raça pura, raça bem evoluída e raça forte, bonita e sarada, entendeu? Tinha aquela sociedade de Thule mesmo, que aparece no filme do Hellboy. Os caras estavam lá pra procurar a lança de Longinus, o Graal. Os caras procuravam qualquer coisa mística pra poder ajudar na guerra e pra dar aquela exaltação em cima do arianismo. Mais um pouco eles iam atrás do Frodo, né? basicamente isso que eu tava falando da questão de criar o ser perfeito é eugenia, né? Que é um termo que se refere ao melhoramento genético, né? Que é uma coisa que os nazistas faziam muito, né? Tentar experimentar com tudo que é coisa, mas chegar nesse... Nessa intenção de criar o ser perfeito, né? Isso aí foi aquele puto do Mengele lá, retardado. Sai, filha! Sai, safada! Vamos dar uma geral, vamos contextualizar rapidinho. O que foi o Holocausto? O Holocausto foi a prisão, foi a rapa que fizeram nas raças inferiores sob o comando dos nazistas. Eles eram, sei lá, judeus, homossexuais, deficientes, ciganos. Ciganos, negros, enfim, né? Torcedores do Corinthians. Não, o Timão não tava na época. Mas se tivesse e a torcida invadisse a Alemanha, a Hitler tava fudido. Fazer arrastão. Eu não quero falar com bandeirantes, com ninguém na frente das câmeras, tá bom? Só porque o Corinthians perdeu? Não interessa pra você, palhaço. Não tem um número exato, os historiadores ficam tretando entre si, ficam brigando, quebrando o pau, pra saber quantas pessoas morreram nesse holocausto, né? Os caras chutam uns 10 milhões de pessoas. Tem outros que falam que foi 6 milhões, entendeu? Tem outros que falam que foi Ah, só 100 mil, entendeu? Mas não interessa quantos morreram, e sim a merda que fizeram nesse campo de concentração. Cara, eles tinham as câmeras de gás, que eles botavam ali 900 pessoas dentro da câmera de gás, ligavam o bagulho, as 900 pessoas iam pro saco rapidamente, e eles tinham a capacidade de fazer isso duas vezes por dia. E essas câmeras de gás, que eles chamam de chuveirinho, não sei como é que é o nome dessa porra, cara, ficava funcionando todos os dias. Os crematórios, tem um documentário que eu assisti, que tem uma cidade que você entra, parece que tava nevando na cidade, não, era a cinza do crematório do campo de concentração que jogava a cinza do pessoal que era queimado e caía em cima da cidade. Tinha uma camada muito grande de cinza. Morreu gente pra caralho nisso. O gás que eles usavam era o Zyklon B. A pessoa morria praticamente quase que instantâneo. Ela tinha, como se isso pudesse ser uma gentileza do Hitler, ela tinha um cheiro de pêssego. Que fofo! Só que tem uma diferença aí que a gente precisa falar, que são os campos de concentração e os campos de extermínio. Campo de concentração, a partir de 1933, quando Hitler já estava instaurado o nazismo e Hitler era chanceler, os judeus eles eram enviados para os campos de concentração, que eles eram obrigados a fazer trabalho forçado para as indústrias alemãs. Só que aí, a partir de 1942, o Hitler tocou foda-se, cara, e os judeus todos foram deportados para os campos de extermínio mesmo. É, isso já foi coisa do Hitler, cara. É, tem muita coisa que todo mundo passa, que foi o Hitler que fez, cara, que não foi ele também. Ele não fez nada sozinho. Não, mas ele apoiou, ele ia visitar os campos de concentração. Sim, ele apoiava. Não tô falando que o cara não é errado, não tô defendendo o corno, não. A ideia mesmo de campo de concentração, você sabe de onde tiraram, né? Dos americanos e dos ingleses. Os ingleses faziam isso nas colônias deles, né? Pegavam os indianos, por exemplo, e colocavam nos campos de concentração, né? Os americanos faziam pior. Eles botavam os índios, que eram revoltosos, no campo de concentração e davam um jeito de matar os caras lá dentro, entendeu? Deixava os caras passar fome, jogava um pouquinho de sífilis nos caras, sabe aquelas doencinhas do lençol? Os americanos ajudaram um pouco nesse campo de concentração com a ideia. Tudo bem, a gente fez coisa parecida aqui no Brasil também, ninguém é perfeito. Todo mundo tem sua cota de escravo na história. Sem contar que guerra não... Hoje em dia a gente sabe que guerra não tem mocinho e bandido, né? Todo mundo perde, principalmente a população, né? O mais irônico é que a Primeira Guerra Mundial aconteceu pra evitarem que outras guerras acontecessem, né? É a guerra pra acabar com todas as guerras. Voltando um pouco pro Holocausto, pessoas eram, depois de alguns meses ou até anos, eram esqueletos ambulantes nos campos de concentração. Era uma coisa muito... nos campos de extermínio. Era uma coisa muito pavorosa, assim, de você ver crianças, mulheres. E depois que eles eram mortos nessas câmaras de gás, os corpos eram, tipo, levados com carriola, caminhão, jogado em fossa, sabe? Totalmente desumano, assim, cara. Eu tenho um documentário aqui que mostra criancinha sentada, toda esqueletinha assim, sentada do lado do corpo dos pais, assim, sabe? A céu aberto e tal. Eles os corpos eles eram destruídos em crematório, exceto em uma cidade que era de Sobibor, se não me engano, não sei a pronúncia em alemão, e eles eram cremados em fogueiras ao ar livre. Que ideal, né? Pois é, eu até fui uma vez numa exposição em São Paulo sobre o nazismo, que foi até organizado pelas Testemunhas de Jeová, se não me engano, que também foram perseguidos pra cacete durante o nazismo. Ah, é verdade, tinha assistido isso. Só que não era, assim, nada que ligasse à religião, era a exposição histórica mesmo. Maquetes, né, das prisões, como eram, e com réplicas dos, inclusive da fogueira em tamanho real. E que os caras falavam, antes de você entrar na fogueira, falavam assim, agora você só sai daqui pela chaminé. Mas eu não sou Papai Noel! Por isso que você vai sair, não entrar. Sai, igreja! Sai, safada! Eu ia falar um pouco sobre o Josef Mengele, que era um dos médicos, né, do campo de concentração em Auschwitz. E ele era o cara, o filho da puta, eu acho que um dos maiores depois do Hitler. Ele era maluco, assim, ele pegava crianças, ele pegava pessoas com síndrome de Down, deficientes, ele injetava tinta azul nos olhos das crianças pra tentar mudar a cor do olho, sabe? Ele pegava irmãos gêmeos, tentava unir as veias desses gêmeos, um negócio bizarro, assim, colocava em tanque de água gelada pra testar sua resistência. Imagina, você num país a temperatura já é menos 3 negativo, você ainda coloca a pessoa num tanque de água gelada, cara. Ele realizava essas experiências no bloco 10 do campo de Auschwitz. o responsável de Auschwitz, por exemplo, é o Satã. Era o Edward, Edward Pitts. É, o pessoal da SS, por exemplo, no julgamento de Nuremberg, né? Todo mundo que pertencia à SS foi condenado. Condenado porque eles condenaram a SS inteira como um grupo criminoso. Manja? É, porque eles podem acusar de conspiração, né? Quando é um grupo. Exatamente. Tu acusa um de conspiração, todos os que estão ligados são acusados instantaneamente da mesma coisa. Eu ia discorrer sobre a estratégia acertada dos Estados Unidos com relação ao Pacífico. A operação que começou, como eles chamaram, de arco e flecha, né? Que eles juntaram lá toda a marinha que eles tinham, dos aliados, junto com a marinha dos Estados Unidos, que não dava nem metade da do Japão, e falaram pros caras, ó, casando os caras aí, segura do jeito que der, que a gente vai começar a produzir barquinho aqui. Demorou muito até os Estados Unidos conseguir lançar uma marinha decente no Pacífico, mas a estratégia foi certinha, porque eles começaram a tomar algumas ilhas importantes do domínio japonês lá, já estava ultrapassando a região das Filipinas, né? Já tinha chegado até a encostar na Austrália, afundava um navio, rechaçava algumas tentativas japonesas de continuar a expansão, e deram certinho, porque casou com a chegada dos reforços, né? E aí sim os Estados Unidos começou a fazer o que parecia impossível, de rechaçar o Japão até voltar a chegar em Tóquio. Por que parecia impossível? Porque o Japão tinha uma marinha que era o dobro dos Estados Unidos. Controlava lá 90% da produção de borracha mundial. Fora reservas de cobre, de estanho e de uma outra porrada de minérios. Foi uma mobilização nacional nos Estados Unidos, né? Aprovação de leis, de tudo, para a indústria se preparar para uma produção massiva de recursos para a guerra. Então, não foi simplesmente, faz meia dúzia de barco aí e vamos pra guerra. Não, teve que preparar a indústria primeiro, preparar profissionais da indústria, e aí sim começar a fabricar armas e veículos de guerra, pra aí sim começar a pensar num ataque em larga escala pelo Pacífico. Então, foi a primeira vez na história americana e provavelmente na história mundial que o país se mobilizou inteiro para entrar numa guerra. A diferença entre a guerra que teve no Pacífico e a guerra que teve na Europa foi que os alemães, eles tinham aquelas tropas ligeiras, com tanque, canhão, bombardeio, caralho a quatro, né? Enquanto lá no Pacífico era só na água, né? Então era navio pra tudo que é lado, bala pra cá, bala pra lá, invade uma ilha daqui, joga bombardeio uma cidade ali, joga uma bomba atômica ali, opa! Bum, né? Peraí, você não vai desmentir o Screw ainda? Ainda não, deixa ele, tadinho. Você vai desmentir já. Não, o dedo tá mó sentido, cara, toda hora eu desminto ele. Pesquisa decente hoje. Sai, filha! Sai, safada! Rapidinho aqui, o Zé tava falando ali do Mengele. Eu não sei se ele comentou no podcast ou antes que o Mengele morreu no Brasil, né? Tem um texto aqui, eu mandei o link pra vocês em inglês, mas é bem legal. Que tem historiadores que acreditam que os experimentos do Mengele. Aliás, um historiador argentino, né, disse que ele fez visitas frequentes ao Brasil, Argentina e Paraguai. E a cidade gaúcha de Cândido Godói, que eu não conheço, antes que alguém me pergunte, a taxa de crescimento dos gêmeos é de 20% da população, quase todos loiros de olhos azuis. A taxa normal é de um nascimento a cada 80 casos de gravidez. Esse cara, esse argentino, acredita que o Mengele passou várias vezes pela cidade no início da década de 60, oferecendo tratamentos médicos às mulheres da cidade. E, de repente, fazendo aquela coisa da eugenia para tentar continuar os experimentos experimentos, né? Continuar aquele negócio do nazismo de criar a raça perfeita ariana e tal. Funcionou, então? Cara, não sei se é uma raça superior, mas é uma raça onde se cresce muito mais gêmeos do que o normal, do que seria normal estatisticamente. Gêmeos tudo de olho azul. Loiro de olho azul. Tinha que passar essa fórmula lá pros chineses, né, cara? Quase não tem ninguém lá, tadinho. Ele morreu em Bertioga. Ah, é? Na praia? É, litoral paulista. Não, ele morreu afogado. Bebendo uma cervejinha. Afogado? É. Ô, louco, mano. Não sabia nadar. Ah, que trouxa. Branquela do caralho. Cara, cara fez uma paulada de coisa. Podia ter morrido de milhares de causas diferentes e o cara morreu de afogado. Bom, pessoal, o papo ficou meio extenso, Então esse podcast vai ser dividido em duas partes. Então aguardem segunda parte do podcast sobre Segunda Guerra Mundial. É isso aí, pessoal. Momento Areva com quem não participou do podcast, Freud e Marcelo Soares. Eu adoro guerra, mas a guerra já estava muito cheia. Guerra, pra mim, é 2-1 na do Dinka. Pronto, é isso. Exatamente. O único war que eu realmente gosto. Comentários do último podcast sobre redes sociais. E aí, o que você tem aí pra ler pra gente, Marcelo? Selecionou algum aí? Selecionei dois comentários aqui. Um do Renver, ou Viajante do Tempo, que achava que o podcast ia ser uma porcaria, porque achava que ia ser um típico podcast caça-níquel em cima do Rede Social. O engraçado é que ninguém ali assistiu Rede Social, né, pelo que eu saiba. O único que assistiu essa porra desse filme foi você, cara. Pois é, e eu não estava no podcast. E aí ele botou, né, que o assunto que não dava nada, porque é um tema que ele não gostava, achou interessantíssimo. Achei interessante também, porque eu também não dava nada pelo podcast de rede social, porque eu não estava querendo ser um fodão. Quando você está, o podcast é foda, né? Quando Exatamente. Você não está, uma merda, né? Não compareceu, se fudeu. Ficou fora. E, cara, vocês são um bando de heredes, cara. O podcast Oela está sempre surpreendendo vocês. Quando vocês acham que é só uma merda, ele é bom. Quando vocês acham que vai ser bom, é uma merda. É sempre assim. Eu só não achei falta de falarem sobre... Até perguntei isso ao Bugman no Twitter depois, sobre comunicação, sobre jornalismo, né? Que é a minha área. Mas aí, como não tem nenhum jornalista, eu também não pude ir, porque eu estava ocupado no momento. Infelizmente não teve, mas fica pra próxima. Isso aí, fica pro próximo que não vai acontecer. Não adianta ficar pedindo. Ah, vamos fazer um pra cada rede social. Pelo amor de Deus, meu camarada. Aí também não. Aí menos. Até o Nicodemus que reclamou aqui, não comentaram do Nest.fm. Eu nem sei que porra é essa, cara. Conhece isso aí, ô Fodão? Olha, eu conheço, é mais voltado exatamente pra música, né? Mas, porra, como você falou, vai fazer. Fala de todas as redes sociais. Hoje em dia o que mais tem é rede social, né, cara? Tem bem uns 300 bilhões, né, na internet aí pra você forçar. Não tem como falar de todas. Tem mais rede do que peixe já nessa porra. Piada fantástica. Outro comentário, Marcelo. Outro comentário que eu achei interessante aqui de colocar, não fala sobre podcast, fala sobre Momento Areva, que eu concordo com o André VV, que eu não sei o que quer dizer VV, mas tudo bem, ou EW, sei lá. Isso daí é, bom, é particular dele, deixa eu ver. Que ele botou que o Momento Areva só com dois caras falando besteira sobre cantadas baratas, acabei dormindo na cama. É. Não, foi divertido, porra. Deixa cara, porra. O Glenn foi, o Vini derrubou o Glenn no meio do podcast. Pelo menos ele voltou no Momento Areva. O Vini deu uma rasteira básica. Então, outros comentários aqui. O pessoal comentou bastante sobre as funcionalidades os problemas do Orkut, principalmente, né? O Cuba falou que é falta de compatibilidade com outras redes, alguns problemas. Não dá pra desenvolver aplicativos e outros, como Twitter, Facebook, eles facilitam isso daí, né? Uhum. Aí teve um tal de Marcelo Soares aqui que tá correndo em cima, não vou ler, foda-se ele. Agora, sobre o senhor Alex Matos, esse eu tenho que falar, né? Com a saga que eles contaram do Loki tentando dar um chaveco numa garçonete, entendeu? Aí diz ele que conseguiu o telefone da garçonete. Só que disse que, mas nem ligou aí nos anos 8. Ele falou, não vou nem ligar. Eu só queria o telefone e já tô satisfeito. Ah, tá. Ou seja, a tara dele é pelos números, assim. Ele queria o número, assim. Ele olha pros números e ele tem logo uma ereção, entendeu? A mulher não. Mulheres são superestimadas pela moto, entendeu? Ele é o cara lá de mente brilhante, né? Que olha um quadro cheio de números e começa a viajar e ficar animado. É. Tem tudo a ver. Múltiplas personalidades ele já tem mesmo. Então daí pra ser um mente brilhante falta pouco, né? Deve ser o supremo. Não, eu no Twitter tava comentando, não sei o que foi, comentando com o Z, falando negócio. De cantadas, não sei do que, eu peguei, não, vou pedir auxílio a alguém que sabe pedir bem, vamos pedir auxílio ao Alex, que ele é um perfeito para auxílio de cantada, pelo jeito. Ele é o maior galã do Areva. Então, aí outra coisa que o Alex Skippers comentou também, numa merda do Orkut, é que você tem que clicar no link, né? Toda vez que você clica no link, tem que clicar de novo, tem que ficar, pô, tu vai comentar, tem que ficar digitando código, merda isso mesmo. Não, pô, merda. O Orkut é uma merda. Hoje em dia, não tem mais. É aquela coisa, acho que todo mundo. É que nem quando você tem aqueles telefones numa agenda que você guarda só pra ter, sabe? Pra um dia ligar, se possível. Porque o Orkut é isso, você só tem ali pra poder entrar em contato com alguém em algum momento que precisar. Mas de funcionalidade, tá perdendo de 10 a 0 de Facebook, Twitter e outras redes já. Mas ele tem uma vantagem ainda, nenhuma rede social tem tanta espera, velho. É. Tanto que virou terminologia, né? Todo mundo que quer falar mal da invasão no Facebook e Twitter fala que orcutizou. É. Que é um sinônimo pra escrotizou, né? Agora, uma coisa curiosa, você comentou do André VV, né? E a gente tá falando da cantada do Alex Lopes. Então, de novo, são dois caras falando besteira sobre cantadas baratas. Aí, André, sua homenagem a esse do Areva. Ah, mas quando é que não é falando besteira sobre cantadas baratas? Sempre tem isso no Areva. Agora, teve um comentário do Vini que é muito pertinente, né? Você vê como são as coisas. Quando é microfone do MDM que tá uma merda, ninguém reclama, né? Porque ninguém reclamou do microfone do Bandit. Verdade. Porra, toda vez fica, porque são tão uma merda. Porra! Aí do MDM você não reclama, né? Seus bichos. Piado de merda. Então, outras atualidades aí. E aí, Marcelo, o que você achou do Oscar 2011? Cara, eu sim, foi o primeiro ano do Oscar em toda a minha vida, nesses 20 anos de empresa vital, que eu assisti todos os filmes principais, né, que estavam concorrendo. E aí, quando você assiste todos os filmes, você realmente fica mais puto quando aquele que você não queria ganhar, como o discurso do rei. O que eu achar mais interessante ganhar seria a Origem, por exemplo, e Cisne Negro, que eu acho que são bem melhores do que o discurso do rei, em vários aspectos. A Origem sabia que não ganhava porque o Nolan, como todo mundo diz, ele comeu alguém lá dentro e ninguém quer dar o prêmio pra ele. Eles têm essa dificuldade também de premiar, vamos dizer assim, filmes mais voltados pra blockbuster, de certa forma, né, cara? Essa, a Origem não é bem isso, mas ele atinge um grande público e tal, uma história de ficção, sei lá qual é a dele, cara. Criticagem que tem também, eu acho que não vale de porra nenhuma, é só criticagem interna, né, cara? É, tem muita política, e como você falou, né, tem muito tradicionalismo dentro do Oscar. Essa coisa, por exemplo, o Discurso do Rei é um filme histórico, um filme sobre superação, um filme sobre gente importante, né, da história. Cadeira e caralho, cara. É, exatamente, é uma coisa... E apesar do filme não ser tão bem feito em direção, essas coisas e tal, o cara fez todo um lobby, o cara participou de festas, deu apertos de mão, abracinhos, tirou fotos. Todos eles fazem lobby, né, cara? Todos eles fazem lobby, mas é porque tem uma politicagem interna também. Nesse caso, por exemplo, eu ouvi falar que o cara do diretor do Discurso do Rei foi a todas as festas possíveis pra fazer, tipo, fazer amizades, né? Por exemplo, o David Fincher, que fez o Rede Social, que todo mundo achava que podia ganhar, não fez nada disso, não foi pra festa, não foi pra nada. Ele não sai do computador, esse filho da puta. Pois é, um nerd. Todo ano tem toda uma lógica dentro do Oscar. Achei engraçado foi que, assim, falando de redes sociais e Oscar, eu acompanhei o Oscar pelas redes sociais. Assistindo na televisão, mas usando Twitter, vendo stream de pessoas que criticam, né? Críticos de cinema e tal. E é muito mais divertido, cara, assistir assim, viu? Do que assistir só pela televisão. A cobertura do MDM, que esse ano teve uma presença ilustre, né? Pois é, né? Teve alguém pelado lá. Uma merda de cobertura. Porra, não, mas pelo menos acho que foi melhor do que o José Wilker ou o Rubens Evaldo Filho comentando. Cara, o Rubens Evaldo Filho é muito piado. Deixa pra lá. Ele tava torcendo pro Toy Story. Porra, é claro que o Toy Story não ia ganhar, cara. Toy Story é maneiro pra caramba e tal, mas... E a animação, né? Ficar de mimimi. Ai, Toy Story não vai ganhar, porra. A gente ganhou animação, né, cara? Animação, pronto. Já deram o prêmio pra ele. Não. O que os caras queriam era ser indicados a melhor filme. Não sei se eles conseguiram. Por mais que o cara faça uma campanha, os caras nunca realmente almejaram, né? E tem todo um lance comercial também, né, cara? Veja bem. Fala pra mim, o Toy Story 3, ele ganha o Oscar. O público de Toy Story 3 vai aumentar por causa do Oscar? É, também tem. Ai, cara. Tem essa questão de que se possa lucrar depois em cima do prêmio. Claro, né? O Discurso do Rei, é um filme que pouca gente ia ver numa proporção, né, que a gente tá falando, né? Que, normalmente. Mas, porra, com o Oscar você dá um puta do marketing em cima e uma porrada de gente vai ver porque foi o vencedor do Oscar de melhor filme. Que a única coisa boa do filme realmente, pra mim, é o ator, né, que ganhou como melhor ator também, que ele faz muito bem. Mas a história é muito sensal, eu não gostei da história. É, o Colin Firth é um bom ator, cara. Mas eu ouvi falar também que ele era pra ter ganho ano passado, e aí esse ano deram pra ele também por causa disso. Sei lá, mano. Uma outra coisa que eu tenho comentado do Oscar é a apresentação. Não sei se você assistiu, mas foi a Anne Hathaway, né, que vai fazer a Mulher Gato. Porra, como tu não sabe se eu assisti, caralho? Eu não fiz a cobertura lá com o Anne já. Não, eu fiz metade, eu peguei no meio. Mas depois eu vi a abertura, só pra, porque você me falou que tinha uma cena do De Volta pro Futuro, eu falei, opa, não, você tem que ver. Pois. Aí eu assisti aquela abertura só pra isso. Pois é, e ela e o James Franco, né? E o James Franco tava muito galhofa, cara. O bicho, ele tava num piloto automático de escrotidão, porque ele tava apresentando com aquela cara de... Dá uma lavada, né, cara? tô entediado, não quero estar... Seja franco, Jameson, você tá cagando pro lance, né? Ele tava concorrendo, sabe como é que é também, né? O cara tá concorrendo. Porra, tu acha realmente que vão dar o prêmio de melhor ator pro cara que tá apresentando o Oscar? Não vão fazer essa porra, cara. Quando botaram o cara, já era um atestado aqui, ó. Tô só indicado e olha lá. É, vai ganhar seu cachezinho e fazer cara de cu. E posar de drag queen, tá muito bem com isso. Porra, aquela foi foda. E agora tá vindo carnaval aí, então todo mundo usando camisinha, pelo amor de Deus. As meninas andem aí com camisinha na bolsa, porque sabe que ele não vai porra nenhuma. Na hora de meter, ele não quer nem olhar pra camisinha, então plastifica o documento do figura aí. Cara, mas esse é um blog para nerds. Nerds transam? Claro, rapaz. No carnaval às vezes rola uma coisinha, entendeu? Será que rola? Será que o Renan vai se dar bem? Será que o Thiago MC vai catar? Não sei, rapaz. Bilo Juice? Fiquem ligados para as cenas dos próximos episódios. O mais legal do carnaval são as musiquinhas, né, cara? A música do Silvio Santos, que é clássica, né? Pipa do Vovô Não Sobe Mais. A do Corinthians, pô, né? O coração corintiano, né? Essa? É, exato. Essa daí é pro Zenon, pro Blade. Eu sei que Super-Homem foge com a Mulher Maravilha. Foge com a Mulher Maravilha. Foge. Ah, vou botar o link no final do podcast. Cara, e no carnaval vai ter uma escola que vai homenagear o Roberto Carlos, já? É mesmo, cara? É uma escola do Rio, se eu não me engano. Cara, de pau e tudo. É, eu não sei. É, merece todas as homenagens ao rei Roberto Carlos. Quero ver ele dar uma sambadinha de perna de pau. Isso eu quero ver. Então é isso, pessoal. Carnaval tá vindo aí. Protejam-se, que sabe como é que é, né? Desde os tempos mais primórdios, o caralho tá aí. Então tem que pacificar a criança. E esse carnaval 2011 promete, hein? Vou estar tocando na bateria da Estação Segunda das Barcas. Vocês acompanham aí no post aí o samba, aprendam a letra, que é a escola que vai bombar nesse carnaval, hein? Então é isso, pessoal. Até semana que vem aí com mais Segunda Guerra Mundial. E olha Eu tava com medinho de gravar esse podcast. É mesmo? Aham. Eu só tava com medo de falar mais que qualquer um, só isso. Seu medo se concretizou. É, eu também tava com medo de falar demais, mas daí eu... Como eu fui apresentada e não foi tão ruim assim. Você tinha mais pra falar? Eu cara, tinha. Eu poderia falar tanto quanto o Alok, cara. Meu Deus. Sempre que tiver o Alok ou o Bugman no podcast, o Algures vai apresentar. Olha, por exemplo, eu nem falei da suástica, da origem da suástica. Eu acho que vou ter que fazer uma matéria sobre isso, já que não deu tempo de falar. Faça que é legal.